Pop Saudade. Proporcionando pra você uma saudade na medida exata. Já estamos gravando ao vivo! Bora com a gente, meu futuro, vereador Fábio. Curtindo o Pop Saudade aqui no Leópolis. Bora, Fábio! Gosto de fruta que deixa atinar minha boca. Ai, que coisa louca, eu gostei daquele beijo. Cheio de desejo, me senti tão envolvente no teu corpo quente. E aí? Aquele teu jeitinho de fazer amor comigo foi muito bacana. Bora, próximo sábado, Pop Saudade, na ilha de Cutijuba. Segunda-feira, Ilha Bela, tá, gente? Bora, curtir o Pop. Dizendo que me ama, mas é legal demais fazer amor contigo. Mas é legal demais fazer amor contigo. Mas é legal demais fazer amor contigo. Mas é legal demais fazer amor contigo. Empresário Bragança, o rei do açaí da terra firme. Batom gosto de fruta que deixaste na minha boca. Bora, Bruninho! Carreira solo hoje, olha. Coisa louca, eu gostei daquele beijo. Me sente tão envolvente no teu corpo quente. Aquele teu jeitinho de fazer amor comigo foi muito bacana. Quero outra vez. Bora, Quinho. Cadê o macho taxista, rapaz? Na tua cama, acorda te ver sorrindo, dizendo que me ama. Mas é legal demais fazer amor contigo. Mas é legal demais fazer amor contigo. O covarde da saudade, DJ Paulinho Boy. Fazer amor contigo. Bora, Neto, bora, Irá. Eduardo e o Cabo Sons aqui também, obrigado. Fazer amor contigo. Na madrugada rolando um brega, brega. E aí? Vai ser boa, que tudo vai rolar. Tem festa no Mormaço, show no African Bar. Lá no Bora Bora, o pagode vai rolar. O brega corre solto no Olê-Olá. As meninas no Lapinha, dançando de calcinha. Garotas de programa no Locomotiva. Agito no Pompilho, artistas no Xodó. Essa noite promete, eu não vou ficar só. E a noite? Noite vai ser boa, que tudo vai rolar. No Rola Papo é claro que elas vão estar. Show na Pororoca, Pop Saudade. Solto no Brasil de norte a sul. De madrugada. Na madrugada rolando um brega. Tupinambá, Pop Sonho, Rubi a tocar. Quero, papai. Minha amiga Cássia tá aqui com a gente também. A Léa, Malzorquista. Deixei que já tinha ido embora. Também a Naná Pop e o seu amor de Geelto, incomparável. Forte abraço. Pode crer. Bora que é o covarde. A noite vai ser boa, tudo vai rolar. Tem festa no Mormaço, show no African Bar. Lá no Bora Bora, o pagode vai rolar. O brega corre solto no Olê-Olá. As meninas no Lapinha, dançando de calcinha. Garotas de programa no Locomotiva. Agito no Pompilho, artistas no Xodó. Essa noite promete ou não? Garçonete, garçom, siga o balde de cerveja aí pro Júlio Capeta, empresário do Andrei e também o Landinho. O Baldino tá com a gente, obrigado. Bororoca e no Calamazu, o brega corre solto no Brasil de norte a sul. Na madrugada rolando um brega. de som, já li. Tupinambá, pop som, rubia tocar. Na madrugada rolando um brega. Tupinambá, pop som, rubia tocar. Pop saudade, Lué Obres, a gente retorna. Com a gente também o Márcio no Pará. Ele e a sua esposa Shirley. Tô aqui no Pop Saudade, obrigado. Daí o Márcio tá aqui, Gisa. É nada. Alegria e na dor. Quero saber se nos sonhos contigo eu sempre estou. Me diga se é verdade. Nem precisa me falar. Na próxima segunda-feira aqui no Leobrigis tem a Carroça da Saudade. Tem cortejê aqui com o Greg. Pega a sua pra você não pagar ingresso até duas da tarde. O Robson, rei do alto-falante, aqui de Benevides. O Alex, o Alejo, aí do Pagode, sem identidade. E também a Rosa, olha, obrigado. Quero saber se nos sonhos contigo eu sempre estou. Me diga se é verdade. Precisa me falar. Olha o Cabo Júnior, chegando junto. Ele é sua primeira dama. Me abraça e me beija. Basta um toque no olhar. Cabo Júnior marcando presença aqui no Pop Saudade 3D. Deixa eu cuidar de você. Covarde, DJ Paulinho Boy. Olha quem tá por ali, pegando de amiga Ju, rapaz. Esposa do André Giro 3G. Alô, André Giro! Me abraça e me beija. 3D, 3D, 3D. Já distribuindo as cortesias. Na segunda-feira tem Carroça da Saudade aqui. Você não paga ingresso. Até duas, já, gente. Pega aí a cortesia com o Greg. Você não estava para me amar, meu bem. Sonhei que a gente estava numa ilha, se amando numa praia vacia. Depois, a morena bonita e charmosa, essa lei. É, meu bem. Bora, Marluxa! A delegada do amor. Me amar. Oh. Vou te procurar. Quero te encontrar.

saudade. DJ Paulinho Boy. Se o mundo gira, respire o amor. Nós somos o mundo. Eterno amor. Nós somos um eterno amor. O destino revelou um dia. Eterno, eterno, eterno amor. Nós somos um eterno. Daiana Pinheiro, aqui com a gente também. Obrigado pelo carinho. Hoje marcando pra gente aqui no Pop Saudade. Aí, Daiana, um abraço, covarde. O Sargento Fê Lima, toda a sua família hoje aqui no Pop Saudade, obrigado. Casal 96, Murani, Preto e Carmo do Valor. Eu fico louca também. Com esse corpo lindo, eu chego mais ou além. Vem, chega mais perto, meu bem. Não faz assim comigo. Não me diga não. Meu amor, vem pra mim. Pare, repare, mexe esse corpo, vem comigo. Dance, me lance nesse swing, vou contigo. Preto e Carmen, o casal Pop 3D. Lance nesse swing, vou contigo. Não me diga não, eu amo, vem pra mim. Banda dos Bregas, sucesso. Márcio, o taxista 3D do Pop Saudade. Da Shopping, tá aqui com a gente também, obrigado. Cada dia tempo da Shopping. Eu fico louco por ti. Meu bem, eu fico louco. Agora a carreira só. Esse corpo lindo, eu chego mais, vou além. Vem, chega mais perto, meu bem. A cada dia que passa, eu fico louco por ti. Meu bem, eu fico louca também. Com esse corpo lindo, eu chego mais, vou além. Sou meu casal gordo e Priscila de Benevides. Tô aqui com a gente também, obrigado. Meu amor, vem pra mim. Pare, repare, mexe esse corpo, vem comigo. Dance, me lance nesse swing, vou contigo. Show de luzes, efeitos visuais, manuseados por quem entende do assunto, plugados ao verdadeiro som profissional, comandado por quem sabe fazer a onda. Isso sim, é Pop Saudade. Aquela hora de colar mijador com mijador. E agora, canta pra ela. Vem dizer pra mim, quero te escutar, sua voz macia, doce como lar, teu sorriso lindo, para me dizer que meu coração. E aí? Sente o teu prazer. Então vem pro pop! Amigo Ted e o órgão e toda a comitiva da família em férias diretamente no Rio de Janeiro. Vamos curtir o Pop Saudade. Um abraço do Covarde. Ricardo de Capanema, com muita boa e carinho. Bora, Johnny! Sua voz macia, doce como um lar, teu sorriso lindo. Alô, Gerson! Chega aí, Gerson! Para me dizer que meu coração sente o teu prazer. Gracionete Adriane, aqui com o Márcio Taxista. Digital está sempre direto aqui no Pop Saudade, olha. Considerado meu grande amor. Eu Brasília 3G, ele juntamente com a Ju. Hoje aqui no Pop Saudade, olha. Rogério, tô bem-vindo. E a Claudinha? As consideradas por aí. Obrigado. Também a turma do Jegue da Saudade. Quem tá vindo? Ele, o patrão e a patroa. Com seu sentimento brinquei e você me castigou. O Marcelo, a Paula, a Sibeli, Tainá, Japinha e Dadas, aqui com a gente também, obrigado. Bora, Sol, Sol das Morenas, é Leane, também. Sheila, alô Sheila. Eu sei que te fiz chorar, prometo e te jurarei, com seu sentimento não vou mais brincar. Te peço mais uma chance pro meu erro consertar. O nosso amor não é só romance. Casal Gordo e Priscila, casal considerado de benefício, hoje aqui no Bob. Obrigado, valeu! Bora, Baere, Baere das Charmosas e a Luane. Vindo Saudade, já considerado que comanda as ações lá no Jegue da Saudade, está aqui com a gente também. Meu amigo particular, eu tenho uma consideração, um respeito muito grande. Vai dar um toque pra galera aí. Aí tá vindo! Bora, Paulinho! Bora que é o nosso Pop Saudade 3D por aqui. Pop da Saudade, com certeza, curtindo a saudade de boa. Aqui no Clube Neópolis. Bora, Messi, que é o Pop assim, ó. Bora, covarde! E a gente vai detonando pra fechar mais uma maratona diversa. Pop Saudade aqui do Neópolis. Eduarda, Airá, o Neto Artista. Obrigado. Forte abraço, Paulinho. Sem te ver, estou sofrendo. Volte, querida, depressa, preciso de você. Um abraço aí pro Giovanni, lá da DF, fala aí. A minha tentativa foi em vão, eu sei. Boy. Eu sei que tudo pode acontecer. Vamos com a Vendiva da Vila Esperança, tá aqui com a gente lá de Aranideu. Obrigado pelo carinho. Que é bacana nessa música a persistência dessa mulher, cara. Quem persiste um dia consegue, sabe por quê? Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Também o Denilson da BD, Orico e a Jamília aqui no Pop Soledad. Olha. Também o Zé Giro da Regional, tá desde ontem com a gente aqui no Pop Soldete. Alô, Zé Giro! Um abraço, meu irmão. Garçonete Adriane, aqui com o Valdino. Cerveja, o homem tá afim de beber. Rogério do Leivino, Aldêmio. Tá com a gente também, a Claudina, obrigado. Oi. Ó do Éder, aí da Roma Dijo. Bora, Éder. Masoquista, ela curte a saudade 3D. Não pense duas vezes. Bora, né? A caixa, Eriane, olha. As consideradas, as 25 estão por ali também. Obrigado, considerada. Voltar atrás e começar tudo outra vez. também o Ted, ele juntamente com a Olga, toda a família, diretamente do Rio, curtindo o Pop Saudade, olha aí. Vem amor, vamos recomeçar. Primo Light e a Helba, obrigado pela presença. Mais uma vez aqui no Pop Saudade. A gente dá valor nessa galera. Alô, primo! Sem você, eu sou muito sozinho. Volta pro nosso ninho. Primo Light e sua esposa Help do Pop Saudade 3D. Opa, beleza, Paulinho? O nosso parceiro Franco, o amigo Alex, Serginho, toda a comitiva da Racional, Verdeonte com a gente, valeu. Serginho Remista, o Alonzinho, olha o Johnny, os consumidores do pop, valeu. Sinto que erramos demais em nos separar, porque o amor entre nós ainda não. Pop Saudade 3D. Já pra rolar, DJ David já detonou, o Vati chega junto, até o DJ Valdir, tem muita coisa pra fechar mais uma semana de festa com chave de ouro. Recordando. Especial. Um caso especial que me aconteceu. Sei que esse lindo romance tem um grande sonho. Bora, Neto Artista, Irá Bandira, também o casal Cabo Souza e Eduardo aqui no Pop Saudade hoje. Obrigado pelo carinho, vamos lá. Eu chamo. Como eu a chamo. Deus te agradeço. Bola Maluxo, delegada. Eu amo. Como Maeli, Morena Maeli, da Charmosa e a Luane. Cadê a Luane? Bora pimentada. Jogar já uma pimenta aí. Pop Saudade. Super Máquina do Tempo 3. No meu dia eu encontrei um caso de amor. Um caso especial. Olha quem chegou junto agora. Minha grande amiga Neia Lacraus e também o William Lacraus. O sinal fecha ontem, o sucesso total e hoje estão aqui para recordar e curtir o som do Pop Saudade. Obrigado, o casal Lacraus, olha. Vive em meu coração. E a gente vai marcar a volta lá, né? Vou marcar a volta no Pop Saudade. Eu chamo. Solete Adriane, chega aqui com o Ira e a Neia Lacraus. Cachal Lacraus, chega aí. Alô, Adriane! Se eu soubesse que ela não me amava, eu parava por aqui e não chorava. Eu me aprofundei demais e agora chegou ao fim. Brinquei com seu. Dessa vez sobrou pra mim. Uma noite sem você, ah, é motivo pra chorar. Essa não, covarde. Vou tentar fazer de tudo pra você voltar. Uma noite sem você, é motivo pra chorar. Vou tentar fazer de tudo pra você voltar. Lourinho, Fábio, futuro vereador, e também o Paulo, estão com a gente, obrigado. saudade. E agora chegou ao fim. Brinquei com seus sentimentos. Alô, Kiko! E dessa vez. Chega aí, maninho. Minha amiga Deane das Moreiras. Olha ela, bora. Uma noite sem você é motivo pra chorar. Vou tentar fazer de tudo pra você voltar. Uma noite sem você é motivo pra chorar. Vou tentar fazer de tudo pra você voltar e me amar em Itacaré. Eu vou lhe esperar. Mais uma, vou deixar a sequência. Do Volt, hein? Fostes pela estrada do mundo. Oba! E eu não sei dizer se ainda vou viver esta ilusão. Trago em meus lábios um beijo e o desejo de abraçar-te, querendo dizer, sabes? Não sabes o quanto te quero. Te quero. Fico a pensar quanto tempo te espero. Sabe. Beleza, Paulinho Boy. Quero abraçar com muito carinho aí. Doutor Miguel Brasil chegando agora. Presidente desse clube maravilhoso. Já fazendo parte dessa festa gostosa hoje aqui na Neópolis. Doutor Miguel Brasil, toda essa comitiva. Ele, o Nego Louro, toda a galera já presente com a gente. Um abraço aqui do Valzinho, viu? Obrigado. Abraço com muito carinho, meu grande, grande amigo Marcelo. Assim, o homem apimentado do Pomp. Juntamente com as apimentadas. São com a gente, obrigado. Meu amigo Johnny, os consumidores, toda essa galera. A gente, claro, abraço com muito carinho. Meu amigo Eder. Velha guarda, Marinho Eder. Meu amigo Quinho. Tá com a gente, o Quinho do Pomp. Também o Márcio taxista, toda a comitiva. Vamos lá, meu irmão. Como é que é? Também meu grande amigo William. Esse casal maravilhoso. Alô, Leia. Que levou o Pop Saudade ontem no Magraus. No Círio de Benevides, meu irmão. Sucesso total, recorde de público. Lá no Magraus, valeu, obrigado. Hoje não é diferente. Vamos lá. Esta ilusão. Trago em meus lábios um beijo e o desejo de abraçar-te, querendo dizer, sabes? Júlio Cabeda tá com a gente também, obrigado, Júlio. Tem muita coisa pra rolar, muita coisa pra acontecer. O Jay Davis detonou, o Corvache tá detonando agora. Até o Valdinho. Bora que bora então! Pop Saudade! Pop Saudade! Mostrando que para fazer sucesso tem que estar no gosto da galera! Foi pra cima, minha produção! This is a Rivaldo e Kelly. Chega com a a gente, Rivaldo e Kelly, da Jal Pop da TF. É verão, muita onda! Happy birthday to you, Mr. President. Happy birthday. Mais uma! Juntamente com o Regi e também a Silvia, a Joelma e também o parceiro Bruno daqui no Pop. Claudina, o Demi tá por ali também. É o seguinte, cadê a galera do Paixandu aí? Quem é do Paixandu nessa porra, som do grito? Quem é do Paixandu? Joga um braço e um pra cima. Calma, calma, põe no escuro, produção. Apaga tudo, apaga tudo, apaga tudo. Põe tudo no escuro aí. Eu quero, apaga o telão também, Jeron. Eu quero os movie hats, se der por gentileza, uma lista branca e outra lista azul das cores do Paixandu. Será que dá, Loli? Uma lista branca, outra lista azul. Uma lista branca, outra lista azul. Quem é do Paixandu aí? Quem é do Paixandu? Joga o bracinho pra cima e bate na palma da mão. A galera do papão, a galera do papão. Uma lista branca, outra lista azul. Do escuro, apaga tudo, apaga telão, apaga moves. Eu quero de movie hat nas cores azul marinha do clube do Remo. Quem é do Remo aí, hein? A galera do Leão, a galera do Leão. Joga o bracinho pra cima e bate na palminha, e bate na palminha, e joga pra direita, e joga pra esquerda, e joga pra direita, e canta assim, canta assim, canta assim. Remo! Remo! Sai! Sai da frente! Bora, libera, libera, libera, libera! Saia de cima, eu vou gozar. Oba! Dumbes se o meu lindo saudade. Obrigado, presente cada um de vocês que estão aqui com a gente. Também os nossos fã-clubes. Tá enganchado em batalha com a gente aqui. Afinal de contas, gente, são 8 anos. Já que esse móvel aí, a galera esperando o novo móvel saudade. Mas enfim, estamos trabalhando. A aparelhagem mais esperada da saudade. A verdade é pra ser dita e não escondida. Mas a gente faz a onda! Oi! E o Adel se show aqui com a gente, galera da churrascaria Xeriga. Bora, gente, dia 6 de agosto, todo mundo marca a presença aí do Bingo das Morenas do Pop Saudade, tá bom? Presença confirmada do DJ David e também do DJ Valdirio. Quem faz a onda é o Nando Som. Segundo Bingo das Morenas. Essa onda vai acontecer em agosto. O covarde DJ Paulinho Boy. Ah, cadê o covarde? Tem alguém solteiro já aqui dentro? Quem tá solteiro aí? Quem tá solteiro aí? Joga o bracinho pra cima. Joga, joga pra direita. Joga pra esquerda. Só quem tá solteiro. Só quem tá solteiro. O eu tô solteiro. O eu tô solteiro. O eu tô no pop. Bora pra cima, pra cima, pra cima, pra cima. Fechando mais uma maratona de festas hoje aqui no Clube Neobres. E é nesse clima que eu já te convido pro próximo sábado. Vamos estar em Cutijuba, Telão Trigos, tá, gente? Você é o nosso convidado especial para participar dessa festa. Pop Saudade, sábado em Cutijuba, no Telão Trigos. Segunda-feira tem Ilha Bela. Pop Saudade, vem pra cá que tá gostoso. Chegando, e a gente não pode deixar de tocar esse clima aqui, ó.